Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos, bem-vindos a mais um Nintendo A3. Eu sou o Mario e ao meu lado está o Jomon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí? Não, eu queria dar uma dica pro pessoal que tá ouvindo. Joguem Pocket Card Jockey. O jogo, se eu não me engano, é 7 dólares. Eu não sei quanto que tá aqui na eShop brasileira. Mas enfim, se você, sei lá, você quer alguma coisa pra distrair, o jogo é bem simples e divertido. E tipo, é uma coisa que eu fico pensando assim, tipo, como a Game Freak é talentosa quando ela não faz Pokémon. Pera, é a do cavalinho que você tá falando? Sim, é do cavalinho com paciência. Aquilo lá, entre aspas, chamar de paciência é meio forçado. Porque, na verdade, é só contar cartas, tipo, somar cartas, somar e subtrair. Então, tipo, não tem muito, sei lá, não tem muita dificuldade, mas é divertido. A historinha é básica do tipo, o menino vai lá, ele monta num cavalo, o sonho dele é ser campeão da Triple Crown. Aí ele vai lá e morre, aí o anjinho da guarda fala, que você é bom? Ele fala, sou bom em paciência, velho. E é com essa plot que eles iniciam o jogo, né? Tipo, é no mínimo engraçado e vale a pena, sei lá, dar uma checada. Essa semana saiu uma atualização pra Minecraft. Eu sei que aqui poucos dão importância a Minecraft, mas como a gente já citou, Minecraft é um jogo que tem um público infantil bem vasto. Bem forte, né? Bem forte. Né? Isso. E saiu a atualização do Mario. Eu não queria falar muito, acho que, sei lá, são só skins e você vê lá o Mario em cubos e o Luigi, enfim. Não tem muito o que falar, é só uma skin de Minecraft. O que eu gostaria de saber, de conversar, é... Vocês conseguem imaginar o contrário? Uma franquia da Nintendo em, sei lá, num Xbox One ou num PlayStation 4. E assim, não tô falando da viabilidade, mas só do tipo, vocês gostariam de ver uma franquia? E qual franquia seria? Eu pensei que, na verdade, você ia perguntar se era fácil a gente imaginar Minecraft num jogo de Mario, né? E a resposta é sim. Na verdade, não Mario, mas um jogo de Super Smash Bros. Poderia ter o Steve fácil. Antes de falar sobre a pergunta, antes de responder a pergunta, eu acho que é muito legal ver, né, esse tipo de crossover, porque Minecraft hoje é o Mario das crianças, né? Não só crianças, tipo, tem muita gente que joga Minecraft, mas é mais maior núcleo, assim, concentrado no público infantil, né? E ele é, mano, é o jogo mais vendido do mundo, sei lá, eu acho que essas duas grandes marcas se juntando, tipo, sabe, é um marco mesmo no mundo dos games. Mas eu não consigo imaginar mesmo uma outra franquia se unindo com o Mario, porque eu acho que a tendência dos jogos de hoje, tipo, meio que Xbox, assim, e Sony, são jogos meio realistas, sabe? Vídeo Uncharted, por exemplo. Eu não consigo ver onde que o universo Mario se encaixaria, porque ele é meio irrealista, né? Não, mas não precisa ser... Um boné ali perto, sabe? Um boné do Mario, por exemplo. Não, mas não necessariamente Mario, sei lá, outra franquia. Tá, eu entendo o que o Jamal falou, eu acho de ter uma referência, acho muito legal. Nesse sentido, desse jeito, eu acho possível. Mas com boné, tá, eu acho que o jogo ele tem que ser meio um pouco viajado pra ter uma referência dessa, né? Tipo, não tem um The Last of Us porque a trama é muito, muito densa pra isso acontecer, sabe? Sim. Faz sentido? Não sei, tá, não sei. É porque acho que spoilers do Uncharted 4, o Crash tem uma referência do Crash no Uncharted 4. Eu não vi a referência, mas tem. Então, pro Mario, assim, do Crash pro Mario, não tem. Em questão de viajada, não tem uma diferença tão grande, né? Depende de como ele é colocado, né? Se você encontra um cara jogando Crash no meio do jogo, é diferente, entendeu? Sim. Eu acho que daria, mas eu acho que a Nintendo, ela é muito ainda assim, né, você vê com os Amiibos, né, que ela tá com essa coisa tipo Hyrule Warriors, o Pokémon Conquest, que é antes disso tudo, e eles estão começando a dar uns crossovers, né, com outras empresas, só que eu ainda acho que ela é muito, não é sigilosa, ela é muito, ela cuida muito das franquias dela, pra ela deixar, por exemplo, aparecer qualquer coisa da Nintendo numa Sony ou numa Microsoft. Acho que em um console que seja concorrente, ela não deixa ainda. Mas você acha que é menosprezo ela não colocar? Não, é simplesmente a política dela. Ela cuida das imagens, das franquias dela desse jeito e aquela coisa. Por exemplo, porque tem no One Piece, você vê personagens do One Piece lá do jogo do XS, você tem roupa da Wifi Trainer, o Brook com a roupa do Marf, todas essas coisas. Então você vê que, e, tipo, não importa tanto como eles vão ser representados, mas tá dentro do console dela. Eu acho que no console dos outros que ela não deixa. Porque Minecraft, ele citou no caso, porque é Minecraft da Microsoft agora, né? Eu acho que... Sim. Eu acho que é justamente por Minecraft não ser tão da Microsoft assim. Acho que Halo, por exemplo, a Microsoft também não daria pra ninguém mostrar, além dos consoles dela. Eu acho que eu gostaria de ver, sei lá, um jogo de tiro, provavelmente, tipo um GTA, pra eu poder assassinar Pokémon, sei lá, eu adoraria que dar isso, um... cara? Tá louco, talvez. Mano. É o pior que você escolheu. E o Pokémon sangrando, né? Pra ficar bem imagem de criança vendo o Pikachu sendo assassinado. É, de repente, bem isso mesmo, sabe? O GTA, se eu pudesse andar de Pikachu na praia, né? Pikachu pegando prostitutas, né? Um clássico. É o Pikachu do detetive lá, que ele já é desse jeito. Na redução, no comercial da redução de preço do Nintendo 2DS, a Nintendo ela estrelou o novo slogan dela, que é There's no play like it, né? Não tem. Eu não sei como traduzir, não tem como jogar. Não tem como jogar. Não existe jogatina, não existe alguma coisa relacionada à experiência como esta, né? Alguma coisa do tipo. Aí, nisso faz tempo que a Nintendo ela não tinha um slogan. Aparentemente esse slogan é pra ela, né? Porque ela não está falando só do 2DS. Que no Nintendo 2DS era o Take a Look Inside, olhe dentro, né? E Nintendo Wii, o nome da traduzir é How You Will Play Next. E o que vocês acham da Nintendo com esse novo slogan? Vocês acham que isso é uma... Tem uma relevância, talvez, até porque todo mundo coloca o NX agora em tudo que a Nintendo faz. Tem alguma relevância com o NX ou é só um slogan aleatório que eles escolheram? Então, os slogans da Nintendo, aquele de Pokémon também, esqueci qual que é o nome. O quê? Agora Cat Now? Não é agora Cat Now, eles fizeram outro no comercial. Ah, é o Train On. É, o Train On. Eu acho que a Nintendo, ela, sei lá, gosta de colocar frases aleatórias. Pra mim, o que se destaca da notícia do slogan é que tem o botão do, entre aspas, do Super Nintendo, né? A escolha dela até no Gamepad é daquele jeito. E não é. Então, se você for pensar pro futuro e pensar no NX, que ele vai ter, entre aspas, os botões, eu acho que, sei lá, pode ser uma indicativa de que aquele negócio de botão na tela seja tudo furado e seja um controle tradicional, né? Não vai ter nenhum gimmick no controle, assim. É, mas se eles... pensar que ele, o slogan deles tem um negócio meio que parece um remote, né? Vai botar um remote, na verdade. É, pode ser, enfim. Mas assim, não dá pra saber muito se aquilo vai ser usado pro NX, porque foi lançado bem no comercial do 2DS, bem tipo na redução de preço, acho que ficou meio. Sei lá, foi estranho, né, a escolha, né? É estranho, do tipo, você lança uma versão capada do seu videogame e lança seu novo slogan. Não é uma coisa muito inteligente de se fazer. É, então parece pra mim, eu vou ser filha da puta, parece uma coisa que a Nintendo faria. Em todo caso, eu acho muito bom você ter um rebranding a ponto não só de lançar um slogan, né? Como a Nintendo, ela tá trazendo muito forte esse vermelho dela, né? Não tinha antes no logo, agora eles estão voltando com o logo em vermelho. Era cinza, né? Tinha ficado cinza. É que, meu, teve uma época entre os anos 2000 e 2010 que era muito bonito ser prata. Tudo era prata, a televisão era prata... Os carros melhores eram pratas e agora tá voltando, né? Não sei o que a galera gosta, tipo, de trazer coisas retrôs, né? O vermelho da Nintendo é muito bonito e eles não estão colocando só no logo, eles estão colocando no slogan também, entendeu? Eu acho que tem que deixar a cor vermelha. E eu vou falar mais, eu acho que se o NX tiver um bundle vermelho de cara, sim, eu vou comprar, eu acho muito bonito. Eu também acho legal, mas legal. Eu prefiro branco. Mais legal do que preto e branco, mas é que vende menos. É porque o branco, o carro branco é mais barato, não sei porquê. Eu acho um preconceito absurdo. É porque é de taxista. É porque é por isso que o preto também é mais caro, né? Por causa do Uber, né? Exatamente. Como esperado, como anunciado pela Forocoro, e como, sei lá, o Junichi Masuda já tava spainando no Twitter, saiu o primeiro vídeo oficial do Pokémon Sun and Moon, né? E no vídeo eles resolveram compactar algumas informações muito relevantes já pra galera afodar a internet de cara. Derrubar o Facebook e o Twitter como que pudesse. Né? Começando que eles anunciaram os novos iniciais, né? O Howlett, o pássaro, é um primeiro Pokémon inicial voador grama e já é o mais adorado do mundo. Eu preciso falar que eu já criei um carinho especial por ele. E podem me julgar, eu usava o Tropius no meu time. Eu acho que Pokémon grama e voador combinam muito. Ainda mais daqueles que são uma boatinha que usam uma gravata borboleta. Ou um sutiã. Cada um encara o desejo que tem, né? Você gosta de gravatas borboletas e tal. Eu acho elegante, no mínimo. Ainda mais um pássaro. O Litten, um gato de fogo. Eu achei ele bonitinho também. Não lembro, a gente nunca teve um inicial de gato, né? A gente teve um raposo. E o gato tem as manchinhas dele, achei bonitinho também. E o Poplio, que é uma foca. É um leão marinho. É o que você quiser. Pokémon que fugiu do circo. Eu acho... O leão marinho, ele tem presas, na verdade. Mano, né? Mas tá lá, Sea Lion é um Pokémon, tá escrito no negócio. Ele é uma foca, mano. Tipo, não importa que os caras da Pokémon Company falem, desenharam errado. Porque tem orelhinhas, a foca não tem. É aulas de biologia que chamou, faltei nas minhas. Acho que eu li isso na internet. Se tá na internet, deve ser verdade. Com certeza, com certeza. Eu achei, assim, quero começar falando dos iniciais. Tem bastante coisa pra explorar do vídeo, tá? Eles lançaram as artworks, né? Eu acho que mais do que mostrar os Pokémon lá, eles mostraram artworks que colocam eles fora do tema de batalha, né? Etc. Que mostra mais sobre eles, apesar das poucas imagens, né? Ele tem só tema de batalha, né? Ele fica cuspindo fogo lá. Ah, mas é bonitinho ver, tipo, uma bolinha de fogo saindo da boca dele, né? E se você ler a descrição, a bolinha de fogo, na verdade, é o pelo que ele gospe. É nojento, né? Ele queima os pelos, é muito bom. Que lógica ótima pra isso. Não, mas eu gostei, eu acho que faz todo sentido. O Poplio é uma foca e foda-se. Ele e o Poplio, assim, eu só vou dizer assim, não faz muito sentido discutir os iniciais, mas o Poplio, ele brilha mais nas outras artworks. A artwork dele que mostraram lá não faz jus ao Pokémon daorinha que ele ficou. Que outros artworks? As não oficiais? Não, a artwork é aquela que ele tá brincando com o Rowlet, que ele tá pulando na bolha. Sim. Esses aí são muito mais legais, mostra muito mais o Poplio, tem uma personalidade muito maior do que ele com o cara de retardado na artwork que eles vão deixar lá como principal. Você tá falando dele ser brincalhão, alguma coisa assim, ele tá numa posição que não tá favorecendo ele, sabe? Na primeira artwork que mostraram. Nas outras você vê que ele é mais divertidinho, ele é mais bonitinho. Mas a gente precisa combinar que o Howlett, ele tá sendo destaque mesmo. Últimas evoluções, que um vai virar um ninja lá, o Poplio vai virar um ninja. Então, eu quero muito, muito conversar, discutir isso, porque assim, quando lançaram os iniciais do XY, etc, eu apaixonei pro Fennekin, falei, não, o Fennekin que vai ser meu inicial é até ver o Delphox, né? Combinamos que não é a coisa mais bonita do mundo. O Delphox, ele é muito legal, cara. Ele não é melhor que o Chesnaught, mas ele é muito legal, o Delphox. Eu não acho, eu acho o Chesnaught horrível. E aí é aquela coisa, né? Todo mundo escolheu o Greninja, né? Até o Ash escolheu o Greninja, porque Delphox não dá. O Brax existe até hoje, se não me engano, no anime. Não vai mudar, provavelmente. Mas o Delphox, não, é questão de gosto, mas eu gosto do Delphox. Eu espero, ainda vou esperar as evoluções pra formar minha opinião, mas por hora, né? Qual inicial que vocês vão escolher? Eu tô com o Rowlet, mas eu tendo muito, que nem quando lançou as três evoluções iniciais, eu vi que todo mundo na sexta geração, que todo mundo foi pro Greninja, e eu vi o Chespin sozinho, que eu vi as viúvas com o Fennekin, e todo mundo foi pro Greninja. Aí eu olhei e falei, não, mano, eu vou ficar com o Chespin, porque o Chespin tá muito ameno nessa briga. Então provavelmente eu vou ser hipster e vou pegar, quando tiver as três evoluções, eu vou pegar o que menos pessoas gostarem. Por enquanto temos unanimidades, eu vou com o Howlett porque, sei lá, é o que eu mais curti. Eu tô com o Howlett também, mas pelos motivos que eu falei, porque eu não sou modinha não, viu? Eu sempre gostei de Pokémon grama e Pokémon voador grama me agrada. Não é modinha, puta, modinha te escolheu inicial, vai tomar no cu, mano. É modinha assim, caralho. O pessoal fica publicando no Twitter agora, tipo, que pássaro fofo, etc. Mano, até agora eu só tive Pokémon Pest como pássaro, velho. Tipo, acho uma bosta. Só captura pra colocar Fly, sabe? O Tropius é uma exceção. Eu tenho Tropius e eu tenho uma Pest pra usar o Fly, porque eu não coloco Fly. Você usou o Hoppip? Não, o Hoppip não se usa porque a evolução do Hoppip, né? Não, o Jigglypuff. Jigglypuff com bagulho de foco na cabeça, né? Não, eu não usei porque ele é fofinho. Tá? Ele é foda. É, também quero falar sobre a região, que agora vai ser tropical, né? Alola, né? Aloha. É Alola, né? Eu sei, é que é um trocadilho muito ruim com Aloha, né? É, nossa, ninguém reparou, né? Sabe? O que vocês acharam da região tropical? Não, eu curti a região. Olhando o mapa, não dá pra ver, entre aspas, aquele caminho linear. Eu acho que ou vai ter que dar surf, ou vai ter que dar fly bastante naquele mundo, e vai ser, sei lá, cantos separados. Eu gostei, assim, mas só isso. Eu acho chato que eu pensava que ia ser South America, aí não foi, foi o Havaí. Eu fiquei meio triste com isso, porque era tropical, mano, tinha que ter o Rio de Janeiro, tinha que ter um Cristo Redentor lá, não sei quem ia ser, um pau que é Redentor. Aí nisso... Eu acho interessante que seja o Havaí. O Game Explain, que eu tava vendo o vídeo, eles citaram que poderia ser uma... É que é aquela uma ilha, né? Não é a ilha principal do Havaí, é aquela. É uma das ilhas e parece que vai ter o resto das ilhas. Então eu acho interessante, eu gostei também que o Jefferson falou, que ela não tá em linha reta, você vê vários caminhozinhos. Mas vamos ver mais, né? Temos que ver como os pokémons vão entrar nessa ilha, porque vai ter mais... Vai ser aumentar mais ainda a Dex de água, né? Porque vai ter pokémon de água pra cacete nisso. Não, mas vamos julgar agora, considerando que não seja, considerando que seja a região tropical mas mesmo. Mas tudo aquilo seja só... Não, acho que não vai ser só aquilo aqui, a gente não viu tudo, provavelmente. É, o XY foi. Foi só Paris na veia. Não, foi Paris, era aquela cidade a principal, é Luminose, né? Luminose. É. Aquilo é Paris, o resto é em volta da França. É nada, que é tudo Paris, mano. É que você vê, tem três cidades no negócio. São três ginásios, elite dos quatro atrás da montanha, né? Bom, em todo caso, eu vou falar que eu não gostei não, viu? Essa meio cubanacana, sei lá, a galera fica andando de roupa florida e tá tocando uma música tropical ao fundo, eu achei meio bizarro. Eu vou torcer pra que seja uma ilha. Verdade, isso que você falou agora, eu penso assim, música tropical, e Pokémon sabe fazer umas músicas tropical legal, então acho que estou animado com a trilha sonora, então... É, eu não, eu acho que vai ficar uma merda. Eu gosto muito da temática, cada cidade tem um destaque especial, sabe? Sei lá, você vai pra uma cidade que tá nevando, de repente você vai pra uma outra cidade que tem vulcão. Nova aí não, ou você tá na água ou você tá no vulcão. Aí vamos ver a imaginação da galera do Game. Inclusive não vai ter ginásio de gelo, pelo jeito, né? Ah, mas não é obrigatório ter. Não. Pode ter um ginásio fada, já teve? Por que teria um fada na Havaí? É que eu não sei se já teve no XY. Mas pode ter um monte de... Pode ter todos os outros ginásios, só precisa ter gelo, porra. Então foda-se, sabe? Não, mas esse é o problema. Ou vai ter Pokémon de fogo, ou vai ter Pokémon de água, mano. Grama, tem floresta. É. Grama, floresta no inseto, meio. Inseto, caralho. Dá pra encher o saco nisso aí. Ah, é, né? Não vai ter mais Zubat. Só vai ter um Pokémon Pernilongo aí. E é verdade, isso é interessante. Aedes, o Pokémon Aedes. No vídeo que mostrou, tem um Meow. Então vai mostrar que não vai ser igual a quinta geração, que são... Só os pokémons da quinta, né? Os pokémons anteriores vão retornar. Vai ser meio que Kalos, provavelmente. A geração... O continente. Seja, vai ter menos que 80 pokémons novos. É porque eles agora são pagos pra fazer mega evoluções, né? E da onde vai vir? Não vai ser um bracelete, agora vai ser um cavaquinho lá, vai ser um ua-ua. Eu não lembro, qual é o nome daquelas saias havaianas lá que eles dançam? Assim, então, você vai ter que dançar uva pra mega evoluir um pokémon, né? E os Megas? Os Megas não, que Megas? Os lendários. Vocês gostaram dos lendários? O Morcegão e o Leãozão? Cara, o Morcegão achei um lixo, o Leão eu gostei. Eu achei uma poluição visual do caralho, velho. Tipo, se olha artwork, velho, é muita explosão de cores e coisas e, tipo, enxergar o que vocês estão falando eu não enxerguei, velho. Eu só olhei e não gostei. Mas enxergar o quê? No Pokémon? É, o Pokémon em si, eu achei meio poluído visualmente. É que eu acho que desde o Dialga, na verdade, não sei, Dialga e Palkia, talvez daí, o Groundon também era mais ou menos assim, eles são menos, cada vez menos bichos, né, eles são mais e mais robôs, então eu acho que eu já tô acostumado. Porque o Dialga e o Palkia foram, assim, na boa, foram os mais bizarros dos lendários, então esse aí, pra mim, tá um morcego um morcego cibernético, um leão cibernético também, pra mim tá nice. É, eu preferia que fosse a Leomon, que ele ficasse em pé e sei lá. E seja a casa de furry. Não, é, não. Então não, melhor ficar de quatro mesmo, tá certo. E aqui estamos nós, na nossa interação, ou sessão de interação com o ouvinte. Eu nem lembro se era esse mais o nome. É, desta semana, mais um novo comentário do nosso amigo Rodney Orellana. E estamos aqui com o Jomon para ler. É, eu sou leitor profissional, né? Profissional não, porque você não é pago. Tá, eu sou leitor. Eu consegui concluir a quarta série. Ou a gente pode colocar a mulher do Google pra ler. Não, né? não. Eu prefiro que eu leia. Vamos lá. Fala, galera. É triste ver a realidade da Nintendo na E3 nos últimos anos. Lembram das lendárias entregas passadas, onde tivemos o lançamento do GBA com mais de 100 jogos e a apresentação do Twilight Princess e a Orquestra Sinfônica com Miyamoto? Até mesmo jogos no fim da carreira de console se apresentavam como os melhores do mundo, como foi o caso de Donkey Kong Country Returns. Desejo do fundo do meu coração que a Nintendo esteja escondendo o jogo e apresentem nem que sejam umas demos do NX. E pergunta pra galera, quantas horas por semana vocês jogam seus consoles? Smartphone não conta. Eu tô tentando zerar o Xenoblade no Wii já faz um ano e meio, somente porque não posso jogar mais de 4 ou 5 horas por semana. A vida é triste. Parabéns pelo trabalho. Eu não lembro do GBA com 100 jogos, eu não era gamer na época. Gamer. Pelo que eu entendi que ele tá falando, é o Virtual Console, não é? Pra mim era naquela, nada, uma E3 2003, mais ou menos, com o GBA. Ah, e já não lembro, cara, porque eu não acompanhei esse E3. Porque se for das últimas aí, tá devendo até hoje, assim. Tá devendo 5, na verdade, né? A gente tá esperando aí. A apresentação do Light Princess foi uma apresentação, só que demorou 20 anos pro jogo lançar, né? Aquela que todo mundo levanta e aplaude, né? Que é um vídeo mó antigo. E a Orquestra Sinfônica com Miyamoto, a orquestra foi legal, mas a E3 foi meio merda. Não foi nessa E3 a do Nintendo Land que eles terminaram super bem com isso? É, eu acho que sim. Eu acho que era 2012, né? Ou 2011, eu não lembro. Acho que foi quando eles anunciaram o Skyward Sword, né? Não, o Skyward Sword já tinha anunciado. Eles começaram a mostrar o Skyward Sword. Que acho que tem até o Miyamoto errando com o controle, sabe? Acho que foi a última apresentação que a Nintendo fez ao vivo, né? Ela depois já começou a fazer os directs. Não foi isso? Eu não sei, Jefferson. Você lembra dessas coisas? A orquestra não foi do Wii Music? Não, que essa assim. Não, aqui teve a orquestra com. Putz, se foi a do Wii Music, então não tem explicação. O jogo foi uma merda. Na maioria das opiniões, assim, eu gostava do Wii Music. Então, é assim, eu vou falar, eu sinto muita falta da Nintendo fazendo uma apresentação real, né? É, independente de se eu errava ou não, e independente de ser caro, eu acho que mostra uma conexão muito maior com o fã, né? E, mano, pra quem vai pra lá, tipo, é uma apresentação à parte, é um show à parte, né? Pros jornalistas que estão lá. Eu prefiro do jeito que tá atualmente, eu gosto mais dos directs, porque é muito mais rápido. Eu fico coçando nas outras apresentações até falar alguma coisa. Não, o problema das apresentações é quando a Nintendo chegava lá e falava, ah, vendemos não sei quantos milhões de unidades. Essa parte era bem bostinha, né? O problema de fazer apresentação em palco é que fica um monte de jornalista fanboy lá, não sei o quê, e tipo, eles aplaudem por coisas erradas. E fica tipo, ah, vamos anunciar, sei lá, retrocompatibilidade com videogame antigo. Nossa, que divertido, tipo... nesse ponto é bem merda, mas assim, eu prefiro ao vivo, mas entendo que a Nintendo, entendo que é melhor a Nintendo fazer vídeo. É difícil porque... falar entendo e Nintendo, hein? Porque é mais controlado, né? Você consegue, você controla melhor o ambiente, mas assim, pra apresentar um videogame novo, eu gostaria que fosse ao vivo, que não vai ser porque não vai ter Next na E3, né? Aí vamos ver, aí teve jogos melhores no final da vida útil do console, como Donkey Kong Country Returns. E eu não acho, porque o Wii ele ficou abandonado por muito tempo, na boa. O final da vida útil do Wii foi uma morte muito lenta. E aí, horrível, assim. Ele teve o Xenoblade, The Last Story, o Pandora's Tower E isso foi o último jogo aqui, porque a Nintendo of America atrasou pra cacete esses jogos. Então eu acho meio triste, assim. Prefiro que a morte do Yu seja indolor. Você prefere não ter jogo, é isso? É, prefiro não ter jogo do que ficar um ano sem jogo pra depois lançar um jogo que só saiu no Japão. E o Mario? O Mario, ele gosta do Xenoblade, então ele fica de boa. Não, eu não sei se eu concordo ou discordo com você, deve dar útil do Wii, assim, porque eu acho que foram dois bons jogos pra encerrar, sabe? Tipo, eu acho que é melhor do que o Wii U, que talvez encerre o ano com nada. Paper Mario. Paper Mario, verdade, tinha esquecido do Paper Mario. E a gente tem a pergunta que ele fez pra gente, que quantas horas, vocês respondem, depois eu respondo, vou escalar um pouco o que vocês falarem. Quantas horas vocês jogam por semana nos seus consoles? Tá complicado pra mim, viu? Primeiro porque eu não tô jogando nada, há, sei lá, uma ou duas semanas, né? Em média, eu jogo por aí, 4 ou 5 horas por semana mesmo, e, assim, misturando console e computador, na verdade, porque ultimamente com a Nintendo é mais o 3DS do que o Wii U. Cara, no meu caso eu não consigo contar horas porque depende muito. Quando, sei lá, quando eu tava com Fire Emblem eu tava jogando, acho que, sei lá, 10, 12 horas, mas, sei lá, depende muito se você tem aquele jogo que fala, meu, não vou dormir hoje porque eu vou jogar e você chega quebrado para pro dia seguinte. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que quando tem jogo que eu vou até... E jogos de JRPG acontecem muito disso, né? Porque você fica grindando ou você fica lendo muita história, né? Eu acho que é difícil ter um jogo que... Sei lá, Mario Kart 8, por exemplo, que era muito na casual. Eu chegava em casa, jogava rapidinho pra relaxar um pouco e parava, entendeu? Tipo, eu não queria ficar até 3 horas da manhã jogando. Justo. Eu jogo... É que agora eu tô de férias, eu tô umas férias meio que eternas e vai terminar agora no final do mês. Eu tô jogando muito, então eu não considero essas horas que eu tô jogando agora. Mas quando eu estou estudando, eu pego 2 horas semanais, 2 horas diárias no dia, na semana, e no fim de semana eu morro no videogame. Depende muito do jogo, se ele vale esse tempo investido. Senão eu jogo muito pouco. Jogo 1 hora, talvez, por dia. Isso eu considero pouco. E eu fico triste com isso, porque o cara joga 4 ou 5 e tá no talo dele. Não, mas tem um detalhe que eu, hoje, antigamente eu conseguia ficar 3 horas, 4 horas no videogame. Hoje eu não consigo ficar, tipo, 2 horas assim sem fazer uma pausa, sabe? Tipo, uma pausa até que demorada. Depende do jogo, cara. Eu consigo ficar 6 horas, eu pisco. Não, eu tava jogando Dark Souls 3, caralho, velho. Eu lembro que comecei a jogar, acho que umas 2 da manhã, eu pisquei, eram 9. Eu olhei e falei, eita, foi muito bom. Que momento. Bom, perguntinha da semana. Diferente das anteriores, a gente vai sugerir o Jomon. Então a gente quer saber se vocês preferem que o Jomon leia os comentários ou se a mulher do Google leia os comentários. Responda nos comentários do artigo. Não deixe de comentar também em relação ao episódio, se você gostou, se você tem alguma crítica ou se você tem alguma sugestão. Assine nosso feed, não esqueça, para receber os episódios o mais rápido possível. E até a próxima!